told me I was a star. He held the door, held my hand in the dark. And he's perfect on paper, but he's lying to my face. Does he think that I'm the kind of girl who needs to be saved? And there's one more boy, he's from my past. We fell in love, but it didn't last. 'Cause the second I figure it out, he pushes me away. And I won't fight for love if you won't meet me halfway. And I say that I'm through, but this song's still for you. All I want is love that lasts. Is all I want too much to ask? Is it something wrong with me? All I want is a good. At the end of the day, but shouldn't that be enough for me? Ooh. And I miss the days when I was young and naive. I thought the perfect guy would come and find me. Olá pessoal, aqui é o Gabriel Bezerra do 7º C. Eu quero convidar vocês para a Rádio Gui. É um projeto de rádio da nossa escola que existe há muito tempo e esse ano está de volta. Na Rádio Gui, nós criamos nosso próprio programa de comunicação de rádio, juntando música, informações úteis e notícias do nosso interesse. Agora com vocês, professora Ana Paula. É isso aí, Gabriel. Aqui é a professora Ana Paula e eu quero aproveitar para dizer que o projeto tem aula toda segunda-feira. No período da manhã, as aulas são das 10h20 às 11h50. E essa turma participa os estudantes do período da tarde. A partir do 5º ano, já dá para se inscrever, tá bom? Para quem estuda de manhã, a aula também é na segunda-feira, mas é da 1h30 às 3h. Podem participar estudantes a partir do 4º ano da manhã. Para participar da rádio, é muito fácil. É só você procurar a professora Ana Paula de Artes para pegar a ficha de inscrição. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Venha fazer parte da nossa equipe. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell

looking for a better place. Something's on my mind, always in my space. But I know someday I'll make it. I don't feel, even if it takes all night. Oh, 100 years, need a place to hide. But I can't find one if wanna feel alive outside. Skin up on.